Sejam bem-vindos ao primeiro Farolcast do site farolcultural.com. Eu sou o Elmir Rabelo. Eu sou o Gui Rabelo e eu ainda jogo Play 2, eu confesso. Bom, iniciando aí com essa apresentação linda, vamos falar um pouco aí sobre o Farol Cultural, que é um site que a gente posta lá coisas sobre o universo literário e sobre toda a cultura geek nova aí para vocês, que inclui animes, séries, jogos e tudo mais. Dê uma conferida lá, não fique perdido, siga o Farol. Vamos apresentar o primeiro tema do Farolcast, né? Que vai ser um tema um tanto polêmico, que pode chegar a causar briga entre alguns amigos, né? E conhecidos aí no Facebook, que não é incomum esse tema gerar um pouco de discussão. Uma discussão boa, em alguns casos, pode ser ruim, né? Então, o tema é os personagens marcantes na literatura. Fala um pouco aí, Gui, sobre esse tema. Os personagens marcantes na literatura foi o primeiro tema que nós escolhemos, porque é algo presente no dia a dia de qualquer leitor. É presente, está presente no meu dia, está presente no seu dia. Sempre há aquele personagem que realmente, pelas suas características, pelos seus feitos dentro de uma obra ou dentro de várias obras, já que estamos aí vivendo uma era de sequências, né, livros sequenciais, nós até temos um post sobre isso. Então, seja por essas características, ou seu enredo, sua história, seu desenvolvimento, eles marcam as nossas vidas de uma forma ou de outra. Então, é um tema que realmente cabe aí a discussão por todos nós, leitores e leitoras. Bom, eu queria deixar um pouco claro aqui que, apesar de estarmos falando de personagens marcantes, nem sempre esses personagens marcantes vão estar ligados aí às nossas obras favoritas. Isso tanto para mim e para o Gui, quanto para quem estiver ouvindo e tiver seus personagens marcantes que marcaram sua história, aquele personagem que você acompanha há muito tempo ou que você acabou de conhecer, uma nova obra aí que você leu. E ele realmente acaba se tornando um personagem marcante, mesmo que recentemente para você. Então, sem mais delongas, aqui no primeiro Farolcast, vamos à apresentação de nossos personagens. Bom, e para começar, eu acho que eu não poderia deixar de citar aqui, acho que um dos personagens na literatura mais conhecidos aí. Acho que seria difícil uma pessoa nunca ter conhecido ou ouvido falar sobre o Harry Potter, né? É uma das séries aí de maior sucesso na literatura, com mais de 450 milhões de cópias vendidas e traduzido para mais de 73 idiomas. Então, eu vou começar aqui sobre esse personagem muito querido para mim, que é o Harry Potter. Acho que o Gui não chegou a ler, infelizmente. Tá na hora, hein, Gui? Eu não cheguei a ler realmente na época do Harry Potter. O Harry Potter era modinha. Eu trabalhava na biblioteca, inclusive, da escola, e o Harry Potter era uma modinha. Então, eu não sou um cara muito fã de modinhas, mas eu pretendo ler. Tanto é que eu nunca assisti um filme do Harry Potter, porque eu não consigo ler um livro sendo que, depois que eu assisti um filme sobre o livro, particularmente. Eu acho que a nossa visão fica um pouco influenciada pelo filme. Então você olha para o Harry Potter, você vê lá o ator que interpreta o Harry Potter. Nisso aí eu concordo com você. Você não consegue imaginar o Harry Potter que a J.K. Rowling quer passar para a gente. Então você só vê o Radcliffe lá com aquele, né, com a interpretação dele. Então eu não gosto de ver o filme para depois ler o livro. Então não assisti o filme e também não li o livro. Eu vou ler, pretendo ler o livro agora sim, para a gente fazer, quem sabe, uma discussão sobre Harry Potter em um próximo podcast. Acho que seria uma boa, muito conhecido, mas eu concordo um pouco com o que você falou, que a questão da influência do filme na leitura. Eu até também tive um certo preconceito, porque eu vi o filme primeiro, eu achava que era muito modinha, até que um tio meu me emprestou e eu acabei assistindo quatro filmes em um dia aí do Harry. Mas depois de um tempo eu comecei aí no vício a ler o Harry. E eu acho que, apesar de você não ter visto nem lido, você vai gostar de uma curiosidade legal aqui do Harry Potter, que eu vou deixar aqui para gerar aquela velha discussão aí no Facebook, né? Que seria o filme do Harry Potter que menos faturou, conseguiu ganhar mais que o filme do Crepúsculo que mais faturou. Então, assim. Mas isso se explica, porque apesar de nunca ter visto um filme do Harry Potter, nem ter lido o livro do Harry Potter, Eu vi filmes da saga Crepúsculo. Então você é capaz de julgar só por ter visto os filmes do Crepúsculo. Então, assim, é isso. Eu confesso. Esse é o momento, eu confesso, do Farolcast. Então, eu confesso que eu vi. Na verdade, eu vi todos os filmes. Então, assim, e sinceramente, são sofríveis. Com todo respeito a quem gosta, mas é uma história muito fraca. São interpretações também bastante fracas. E se explica. Eu acho que até a Lagoa Azul. Na sessão da tarde faz mais sucesso do que o filme de Crepúsculo, se a gente for analisar friamente. Sem dúvidas alguma, o Lago Azul é mais famoso que o Crepúsculo, porque eu acompanho o Lago Azul aí desde criança. Então, Crepúsculo você perdeu pro Lago Azul. Quem não gostar, infelizmente, eu não posso fazer nada. Não, e se você for olhar, na Lagoa Azul tem emoção, né? Você Tem vê muita emoção. os personagens, os atores que interpretam ali o casal, você vê aquela emoção, você vê também um enredo interessante. Aquele É, romance. tem um romance, mas sinceramente, Crepúsculo é muito complicado. Tem as frutinhas, né? As frutinhas Do envenenadas. momento Shakespeare aí. Olha o spoiler para quem nunca assistiu Lagoa Azul, né? Então vamos parar por aqui para não dar spoiler. É um clássico. Sem dúvidas nenhuma, é um clássico e um grande desvio do assunto. Vamos voltar aqui para a literatura e. No momento aqui falando do Harry Potter, aqui na nossa pauta a gente tem aqui por que o personagem te marcou, então por que o Harry Potter é marcante. Bom, para mim o personagem Harry Potter ele não é um personagem impactante, aquele personagem que num primeiro momento você fala, nossa, que personagem legal assim, mas ao decorrer do primeiro e do segundo livro, tem um certo momento assim que mostra um pouco sobre a história sofrida do Harry, que perdeu o pai e a mãe. E ele é criado aí pelos tios, meio que o maltratam, né? Tanto que no segundo livro aí, pro Harry não voltar à escola de magia de Hogwarts, os tios dele realmente constroem uma grade no quarto dele para evitar que ele saia de qualquer forma. Então assim, ele usa as roupas velhas já usadas do primo dele, que é bem maior que ele, e ele tem essa história sofrida e que nos dá uma maior proximidade aí do personagem e maior profundidade nele também. Mas o Harry também, ele te conquista por sua simplicidade. Ele é um menino muito simples, e tem sentimentos e ações bem humanas, que ele é bem humilde, apesar de quando ele chega no mundo bruxo, ele é muito conhecido por ter conseguido sobreviver aí ao Lorde Voldemort, e ele tem a lealdade com os amigos. O Harry, ele é muito leal aí com os amigos, com a Grifinória e tudo e tal. O Harry para as crianças, para mim, ele vive aquela aventura mágica que todo jovem, toda criança realmente sempre tem aí em seu mundo de fantasia querer viver, né? Todo mundo tem esse seu momento aí, ah, vou me perder numa ilha e sobreviver loucamente enfrentando os tigres, dente de sabre. Isso é verdade. Eu acho que todos nós temos esse momento, coleção Vagalume. Coleção Vagalume aí, aquele lá que muita gente começou a ler pela coleção Vagalume, quem não conhece aquela Ilha Perdida, o Escaravelho do Diabo, né? Entre tantos outros títulos, primeiro livro de muitas pessoas, com certeza, esse livro esteve ali na coleção Vagalume. Você estava falando aí sobre o Harry Potter, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Na leitura de Harry Potter, eu já li algumas resenhas, já vi alguns fóruns, também algumas discussões. É como a J.K. Rowling, como ela faz, como ela trabalha essa ideia dos flashbacks na narrativa, que eu sempre acho um recurso muito difícil você trabalhar com flashback. E eu tenho uma curiosidade de saber como ela trabalha isso na narrativa do Harry Potter. E pretendo analisar a fundo, porque eu acho que quem sabe fazer isso muito bem. O Stephen King, em alguns dos livros dele, ele trabalha com flashback, ele faz muito bem isso. Então, um escritor que consegue fazer um flashback bem feito, sem gerar confusão na mente do leitor, ele realmente merece parabéns. E tipo assim, acho que nos primeiros livros ela não tem tanto, porque a história dela inicialmente, nos primeiros livros, eu acho que para qualquer leitor vai notar que o livro dela, o primeiro livro do Harry, ele é bem infanto-juvenil. Então ele não tem tanta profundidade, mas ao decorrer da série, é um fato marcante da série, que a J.K. Rowling, ela vai evoluindo a história, então ela soube aproveitar, ela viu que a história dela conquistou públicos mais velhos e ela consegue evoluir sua escrita assim. Tanto que uma curiosidade é que o Harry, ele tem, eu acho que todo mundo já percebeu que o livro, o mesmo livro, tem diferentes capas. É exatamente por isso, tem capas que foram lançadas para a galera mais jovem e capas lançadas para a galera mais adulta. E eu tenho que elogiar aqui, acho que as artes brasileiras, que as artes brasileiras dos livros, as artes brasileiras normalmente supera as artes estrangeiras. Eu acho que, não sei se o Gui já notou, mas eu consigo ver isso aí, que a arte brasileira da capa dos livros sempre vem aí com grande força aí, e bem feita, muito bem feita. É, eu sou um amante de capas, assim. Eu costumo dizer que a capa importa, assim. Então você pode não, você não pode julgar a história pela capa, é verdade. Mas a capa, ela diz muito a respeito de um livro. Então, uma capa, ela pode fazer com que eu compre o livro, sinceramente, junto com a sinopse, claro. Como ela também pode fazer o contrário, com que eu não compre o livro, porque ninguém quer, salvo, né, um caso ou outro, como é a situação das edições de bolso, que a gente tem também aí um post falando sobre isso, que geralmente são capas mais simples, é um material mais simples. Salvo esses casos, ninguém quer ter um livro com uma capa horrenda, por exemplo, Uma capa mal feita. é mal feita. E você citou uma coisa que sempre me chamou a atenção nos livros do Harry Potter, e agora que eu estou pensando isso, não tinha pensado a respeito. Talvez até pelas capas, as capas que eu vi. Tem livros que as capas são mais sombrias. E a história parece que. Me parece que a história do Harry Potter também vai ficando mais sombria. E eu gosto desse lado sombrio das histórias. Isso é teve críticas positivas e negativas sobre isso aí, porque como o livro, apesar dele evoluir, conquistar públicos mais adultos, a história começa a tomar tons mais sombrios para essa galera infanto-juvenil, né? Então, mais de um jeito ou de outro, foi beneficente porque é capaz, a partir do livro, você trabalhar temas como a morte, por exemplo. Então, ele realmente toma tons mais sombrios aí ao decorrer dos livros, e esse é um fato marcante também no Harry, que é a sua evolução ao decorrer aí dos seus 7 livros aí. Então, o Harry é marcante por causa disso, sua humildade, sua lealdade e sua evolução constante aí. Pra falar agora, a gente tem aqui na pauta se você se identifica aí com o seu personagem que acabei de citar, se eu me identifico com o Harry. Bom, até hoje eu espero minha carta de Hogwarts e não consegui fazer nenhum tipo de magia. Infelizmente, já tentei ir na encruzilhada e levar um galo preto aí, mas não deu. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Aonde você enfiou a varinha? Eu não enfiei a varinha em lugar nenhum, porque eu não recebi a varinha. Você tem que chegar ao mundo bruxo lá pra comprar a varinha lá. Ah, Então, eu entendi. acho que alguém vai te enfiar a varinha depois dessa piada aí. Alguém vai te enfiar a varinha. Você vai sentir muita magia. Então, depois disso aí, se eu me identifico com ela, de certo modo eu me identifico. Eu tenho aí meus amigos aí em momentos da minha vida, em períodos aí que eles foram essenciais e tenho minha lealdade com eles, e eu tenho aquele certo momento de quebrar um pouco as regras também, né? Então o Harry, ele quebra muitas regras, então eu me identifico aí um pouco com ele sobre isso. Fora isso, ele é, por ser um livro, uma série um tanto longa, e também ele ter essa evolução de criança para adulto, então você leva o Harry como aquele seu amigo de infância. Então, é isso aí sobre o Harry que eu queria falar. Eu acho que uma curiosidade aqui para falar um pouco sobre a autora é que a J.K. Rowling, ela é a primeira pessoa a ficar bilionária com os livros, com a venda dos livros e com os direitos de seu personagem aí, a primeira escritora a conseguir esse feito aí. É isso porque ela é britânica. Porque se ela dependesse dos direitos autorais aqui no Brasil, com certeza ela não teria chegado a esse feito, não em vida, pelo menos. Mas assim, 450 milhões de cópias vendidas, são muitas cópias. Então, é isso que eu queria falar aqui sobre o Harry. Eu acho que uma curiosidade também, né, Gui? As críticas que o Harry recebeu aí, que a saga Harry Potter recebeu, de que era uma série cheia de clichês e que não valia a pena ser lida. Muita gente falou isso também, apesar do grande sucesso do Harry Potter aí. O que eu acho que, por si só, eu acho que os números já falam que, apesar de ter clichês, ela soube trabalhar muito bem e vender um livro para quem deu esse comentário aí, essa crítica, um livro cheio de clichês ficou tão famoso. Então, engula a sua crítica. Essa é uma ideia, essa ideia do clichê, eu acho que cabe um cast somente para isso, porque isso é muito subjetivo. O clichê, ele está presente na literatura, e é bem isso que você disse mesmo. Então, se ela conseguiu vender um livro cheio de clichês, conforme alguns críticos, né, sinalizaram, é porque ela é muito boa no que ela faz. Mas o clichê faz parte da literatura, o clichê faz parte do cinema. Raramente você vai ver um herói morrer, né, no final do filme. Isso é um clichê, o herói que apanha, apanha e depois ele de repente recebe aí uma força da natureza e faz uma Jake Dama, né, e pronto, e vence o mal. A gente já começa assistindo um filme sabendo que o herói no, tem 99% de certeza de que o herói ele vai vencer no final. É um clichê, continua vendendo. Então, assim, às vezes as críticas, né, eu também leio muita crítica assim de livros quando eles são lançados, eu gosto. Mas às vezes as críticas são feitas e a gente tem que procurar saber de que ponto elas estão partindo, qual é a intenção dessa crítica. Então é muito complicado isso de falar em clichê. Eu acho que isso dá uma discussão bacana, dá até um cast. Então comenta aí se você quer um cast sobre clichê, porque isso é muito Eu acho subjetivo. que também, para você ter uma ideia do sucesso aí do Harry, que lá no Scooby é muito raro você entrar no Scooby e ver os livros mais procurados e não ter Harry Potter lá. Eu quase todo dia que eu entro tem Harry Potter lá. Então, assim, desde o seu lançamento até agora, ele é um dos livros mais procurados ainda aí para todas as gerações que estão chegando aí. Um fato legal aqui sobre a autora também. Os Dementadores, que são aqueles personagens que aqueles seres que aparecem no livro Azkaban, Prisioneiro de Azkaban, e no filme, bem famoso aí por ter aquela aparência um pouco da morte, eles foram feitos para simbolizar a depressão da autora. Então você vê que ela realmente bota um fator da sua vida muito forte lá no livro, muito presente no livro. É sinal de que do envolvimento da autora, querendo ou não, por mais profissional que sejamos, em algum momento isso vai transparecer na narrativa. Eu acho que quem escreve contos, quem escreve livros que nunca terminou, é o meu caso. Então, assim, em algum momento ou outro, isso vai acontecer. Se a gente parar para analisar, eu acho que todo mundo já passou por isso também. Então, é natural, mas do jeito que ela fez, que não é tão natural assim, né? Ela personificou, digamos assim, na narrativa dela, um momento. E isso é realmente um fato interessante da J.K. Falando nisso, salvo engano, nos filmes, e a gente já passando para os filmes, quando você falou de que, né, ela conseguiu aquela façanha das cifras milionárias com os direitos autorais. Acredito eu que também esteja aí a venda dos direitos para o cinema, não é? Sim, Para a produção do é cinema. os direitos dos personagens também. Então foi o que realmente ajudou ela a chegar aí nessa quantia. E para alguns que pensam que a autora é simplesmente ganhei 1 bilhão aqui, vou. Ela é uma das pessoas que mais contribuem aí para projetos sociais aí, também por ter ganhado todo esse dinheiro. Então é uma pessoa muito, acho que assim, é uma pessoa em si muito legal também, ó. Fora o personagem que criou. Duas últimas curiosidades para acabar sobre o Harry aqui. A autora afirma que o Dumbledore é gay. Então, assim, preconceito lá embaixo para vocês. Outro quesito legal seria que a autora, ela escreveu um final alternativo. Ela disse isso. E ela queria que o Harry ficasse com a Hermione. A vida é assim. E vamos seguir aí pro personagem do Gui. É isso aí. Então vamos para o meu personagem. Let's go! Pois bem, o meu personagem marcante, ou o primeiro personagem que eu vou destacar aqui para nós, é um personagem assim conhecido por muitos, acredito eu, porque ele é fruto aí da criação de uma autora consagrada. Acredito eu que se ela estivesse viva até os dias de hoje, ela seria praticamente endeusada, seria canonizada. Se ela ainda não foi, de fato ela ainda não foi, mas se ela não foi, mas ela merece ser canonizada, é a Agatha Christie, que é a dama do crime ou a rainha do crime. Ela é uma das pessoas mais importantes aí no gênero romance policial, né? Sem dúvida. E da literatura no século XX e no século XXI. Então, a Agatha Christie, assim, muitas pessoas conhecem a Agatha Christie, porque ela faz parte e fez parte, né, do mergulho literário de muitos de nós. Muitos dos leitores com que eu converso e com quem a gente já conversou também já leu um ou outro livro da Agatha Christie. Nós estamos falando aí de mais de 80 romances e peças escritas pela Dama do Crime, pela Agatha Christie. E eu acho que quem nunca leu, certamente já ouviu falar, porque temos aí a Agatha como uma das escritoras mais importantes, né, da literatura popular, principalmente no seu total de livros vendidos aí, que realmente chega a números grandes. De livros vendidos, de traduções. Então, se você for olhar, a Agatha Christie, ela é grandiosa. A proporção da sua obra chega a mais de 4 bilhões de exemplares vendidos. Então, assim, é algo impressionante se a gente parar para analisar. Porque você falava há pouco da J.K. Rowling e do Harry Potter. Então, 450 milhões, mais ou menos, né? Então, e aí você olha para a Agatha Christie com 4 bilhões de exemplares tão publicados, você consegue perceber a importância da Agatha Christie na literatura, como ela influenciou a literatura. E a Agatha Christie foi um dos, no caso, livros da Agatha Christie foram um dos primeiros livros em que eu realmente mergulhei na leitura, com exceção ali da coleção Vagalume, que a gente falou, mas é um outro estilo de literatura, é totalmente diferente. Era mais voltado para o público realmente infanto-juvenil, então raramente você tinha que abrir um dicionário, diferente da Agatha Christie, em que a gente tem que abrir o dicionário constantemente. Então, eu acho que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da coleção A Saga Vagalume, né? Aqueles livros da Ilha Perdida e o Escaravelho do Diabo, que foram um dos primeiros livros aí que eu li. E a Agatha Christie, eu acredito que é aquele livro, depois de você ter experimentado essas obras iniciais, é aquele livro que você começa a buscar novos horizontes, né? Novos autores. E a gente, eu pelo menos, me deparei com as obras aí da Agatha Christie. A Agatha Christie é aquele tipo de leitura, acredito eu, é quando você começa a ficar mais maduro na leitura. E o personagem dela, esse personagem que foi marcante para mim, que eu vou citar agora, que é o Hercule Poirot, se escreve Poirot, mas se pronuncia Poirot, né? Eu pronunciei a vida inteira Poirot, até que me falaram que era Poirot. Eu falava Pois Poirot. é. Eu achava estranho Poirot, mas eu não tenho obrigação de saber francês. Então, eu demorei para entender que era Poirot. O Hercule Poirot, que é o personagem principal da maioria das obras da Christie, ele mostra, né, ele chegou também nesse momento de transição de minha vida, de uma leitura mais madura, uma leitura mais consistente, e com um pouco menos de aventura e uma dose a mais de raciocínio, de pensamento, então de desafio. É, eu acho que Então, realmente isso é uma coisa interessante, porque realmente os livros que eu li da Agatha Christie não tem aquela questão realmente da aventura, né? Então ela tem aquele, ela é realmente aquele livro mais adulto mesmo, para explorar essa questão do mistério mesmo. Então, não é à toa que ela leva aí o nome da Rainha do Crime, né? Não é porque ela saiu matando gente não, viu, pessoas. É porque ela realmente era muito boa no tema romance policial aí. verdade, e ela conhecia muito bem da temática venenos, né? Ela trabalhou como enfermeira ali no período de guerra, então ela conhece muito bem, ela usa muito bem a temática veneno nos seus livros, sem spoilers aqui. A Agatha, ela tem um estilo de narrativa que é muito próprio. Se você tirar o nome da Agatha Christie de uma capa de livro, para quem já leu os livros dela, pelo menos parte dos livros dela, porque, como eu disse, são mais de 80 romances, você consegue identificar o estilo da Agatha. Então, o Hercule Poirot é um personagem muito marcante nesse sentido, porque ele vem justamente quebrando tudo aquilo que eu tinha lido até então, que era aquela coisa de aventura, e geralmente uma literatura também brasileira, infanto-juvenil, mas, né, de autores brasileiros, e vem o Hercule Poirot com a Agatha Christie. Um fato importante aí sobre o Poirot que eu gostei muito é porque ele quebra aquela imagem do personagem principal ser aquele aquela pessoa encantadora, né? Aquela pessoa bonita, toda arrumada. Quer dizer, ele é muito arrumado, mas aquela Ele é pessoa muito arrumado. bonita que conquista todo mundo aí com um sorriso. O Poirot é totalmente o contrário disso aí, né? Exatamente, ele tem uma cabeça de ovo, né? A cabeça dele se assemelha a um ovo, com aquele bigode dele peculiar. Então, ele realmente quebra essa ideia, de que até então a gente estava acostumado, que era uma literatura mais jovem, então você via mais jovens no protagonismo. E aí você passa para ler um personagem que já tem uma certa idade, que não tem nada de atlético, né, em sua composição, mas tem um cérebro infalível e um método de investigação muito muito próprio, um método de investigação onde ele mesmo diz que ele é capaz de resolver, e ele é muito soberbo, né, onde ele diz que ele é capaz de resolver um crime sentado, desde que sejam feitas perguntas corretas. É, ele não é nada humilde. Não, ele não é nada humilde. Eu acho que se o Hercule Poirot tivesse um irmão gêmeo dele se chamaria Humildade. A Humildade morreu e ficou só o Hercule Poirot na história, porque não tem. Então, ele falta isso a ele. E essa é uma característica, inclusive, que deixa ele, que transforma ele em um personagem marcante, porque ele tem um discurso muito seguro. E é essa falta de humildade nele que faz com que ele seja desafiado a resolver os problemas, porque ele não aceita não resolver o mistério de um determinado crime. Mas não temos só o Hercule Poirot. Ele é muito perfeccionista. Sim, ele é muito perfeccionista. Mas não temos só o Hercule Poirot. Nós temos também a Jane Smirpoole, que é uma personagem da Agatha Christie. Eu, particularmente, nunca fui muito, muito fã da Miss Marple, mas ela também figura como protagonista em muitos livros da Agatha. Por exemplo, Um Corpo na Biblioteca, que eu li também. E o método dela é muito interessante, porque ela começa a ligar os pontos com conversas triviais. É quase uma fofoqueira, Miss Marple. É, ela realmente. Eu acho que é uma característica legal da Agatha aí, é realmente que ela consegue criar o personagem. Muitos autores colocam muitas partes de si nos seus personagens, né? Mas a Agatha não, tanto que ela acha, por exemplo, o Poirot, ela acha ele um tanto chato. Sim. E isso que é legal, né? E a Miss, ela já é mais. Ela usa aquele lado senhora dela, que conversa com as pessoas. Aquelas conversas um tanto corriqueiras do dia a dia, né? E usa esse lado senhorazinha frágil para tentar descobrir as coisas aí com as conversas e fofocas. É um método diferente, se comparado ao Hercule Poirot. O Hercule Poirot aí, para os fanboys, né, da vida, ele figura como um grande rival do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Então, particularmente, eu sou realmente, nesse sentido, eu sou fanboy aí do Hercule Poirot. Nada contra o Sherlock Holmes, não é isso. Temos o Sherlock Holmes aí, né, como praticamente um adivinho. É porque são métodos diferentes de investigação, né? Ele, É. salvo engano, o Sherlock Holmes ali do Conan Doyle, ele parte da dedução lógica. Então, ele tem um outro método de investigação. Sim. Às vezes ele deduz coisas demais que parece ser sobrenatural até. Então, isso é uma coisa que não me agradou muito no Sherlock. Por mais que algumas pessoas digam O que... Sherlock, pelo que eu pude ver e percebi, ele tem aquilo de ter um teor sobrenatural, mas que quando ele investiga, não é. Então, Tem uma isso. explicação, certo? Então ele tem um tanto Scooby-Doo nele nessa parte, né? É o Sherlock Scooby-Doo. É porque é o Scooby-Doo que faz isso. É, realmente, eu nunca tinha feito um link com Sherlock e Scooby-Doo, mas tá aí. É a verdade, agora você sabe. Eu vou pensar nesse link. Mas assim, conforme eu disse, são métodos de investigação diferentes. Eu consigo entender e aceitar melhor o método do Hercule Poirot do que o método do Sherlock Holmes. Então, vai de cada um. Scooby-Doo. Assim também como eu prefiro o método do Scooby-Doo. Eu gosto do Scooby-Doo. Então, talvez se tivesse um Scooby-Doo no Sherlock Holmes, eu gostaria mais do Sherlock Holmes. E nós temos também ali, nos livros da Agatha Christie, ainda falando do Hercule Poirot, que é o primeiro personagem que eu destaco aqui como personagem marcante na literatura, nós temos ali o Capitão Hastings, que é o parceiro dele, né, quase com o braço direito do Hercule Poirot. É interessante porque, se você for olhar para o Conan Doyle, né, você tem ali o Watson, né, que tanto o Watson, a meu ver, tanto o Watson quanto o Capitão Hastings, eles fazem, na verdade, eles personificam o leitor. nos livros de Conan Doyle e nos livros da Agatha Christie, porque eles fazem as perguntas que você queria fazer como leitor. E ele pensa, se você parar para analisar, como o leitor também pensa. Que é, exemplo, tem 10 pessoas, você disse que quem matou foi aquela que parece um duende com orelha de elfo. Porque você, como leitor, também está pensando aquilo. E o Hutchins e o Watson acabam pensando a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que os dois, né, o Conan Doyle e a Agatha Christie, foram bem felizes na elaboração desses personagens secundários. Né? Eles são coadjuvantes, mas têm um papel muito importante. Porque eles personificaram o leitor ali. Principalmente o Hastings, né? Eu falo principalmente ele porque o Capitão Hastings, porque eu li mais livros da Agatha Christie. Então, voltando a falar sobre a Agatha Christie ainda, tem um livro dela que é fantástico, porque não tem detetive, não existe detetive nesse livro. É um romance policial sem detetive, que é, né, o Caso dos 10 Negrinhos, que foi publicado com esse título, e Não Sobrou Nenhum também foi publicado com esse título. Então, são os mesmos livros, mas com nomes diferentes ali. Esse livro, ele é fantástico. Eu recomendo. Fica aí um momento de recomendação. Eu li como Caso dos 10 Negrinhos, a edição que eu li, aonde não tem detetive. Então, dá uma pesquisada na internet, lê uma resenha sobre ele, que tenha certeza que você vai se surpreender com a proposta da Agatha Christie, que ela cumpre muito bem. E é um livro muito bom mesmo. Na verdade, eu recomendo qualquer livro da Agatha Christie para quem não conhece nenhum livro da autora. Então, se você gosta de romance policial, você vai gostar de qualquer livro dela. Ah, sem dúvida, qualquer livro da Agatha Christie, assim, e eu realmente nunca li, claro, deve haver, eu particularmente dos livros que eu li, nenhum livro da Agatha Christie me deixou desapontado. Ainda sobre essa questão do personagem, você falou ali, a gente teve uma breve conversa sobre adaptação para o cinema do Harry Potter. Os livros também da Agatha Christie tiveram adaptações tanto para o cinema quanto para o teatro, mas eu acho que uma das piores adaptações que foram feitas para o cinema, que eu assisti pelo menos, foi Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro fantástico, é um livro muito bom, Muito muito bom. famoso dela. Sim, e esse livro, inclusive, ele influenciou outros filmes, se você parar para analisar aquela ideia de. Não posso falar muito, porque senão vou acabar dando spoiler do livro e do filme. Mas, assim, o método como as pessoas. Enfim, como o assassino mata a pessoa. Foi adaptado para outros filmes que não tinham uma ligação direta com a Agatha Christie, mas quando você lê Assassinato no Expresso do Oriente, você percebe isso em outros filmes, inclusive. Esse filme, que foi aí interpretado pelo Alfred Molina, né, que é, para quem não lembra do Alfred Molina, ele fez ali o Dr. Octopus, salvo engano, no cinema, no livro, no filme do Homem-Aranha. É o cara que tem aqueles tentáculos de metal atrás? Isso mesmo. O filme do Homem-Aranha, ele interpretou o Dr. Octopus. Então, ele não tem nada a ver com Hercule Poirot. Absolutamente nada a ver. Nada. Muito Nada a bonito ver. para comparado ao Echo. Muito bonito, muito alto e muito grosseiro também, para ser comparado ao Hercule Poirot. Acho que foi um tiro que saiu pela culatra. Foi muito, muito mal feito. Não entendi o que se passou na cabeça ali da produção e tenha escalado o Alfred Molina. Depois eu vou fazer uma pesquisa e talvez em outro momento eu comente sobre isso. Mas o meu personagem marcante, então, foi o Hercule Poirot. E a gente faz aquela pergunta, né, se você se identifica com o personagem marcante. Sim, eu me identifico, apesar de não ter aí uma cabeça oval, mas eu me identifico. Eu me identifico principalmente com a perspicácia do Hercule Poirot, né? Eu, quando me formei em história, quando eu estava me graduando em história, história é um curso onde você tem que fazer muitas investigações. E o romance policial te ajuda muito quando ele é bem escrito. Você vai vendo o método do detetive e o historiador também é um detetive. E eu acabei que eu me inspirei muito. Uma vez eu conversei com vocês que lá, né, nos tempos idos de Hercule Poirot, quando eu li Agatha Christie com mais frequência, a influência era tamanha que eu queria falar com o Hercule Poirot, ter o vocabulário do Hercule Poirot. Então, eu falava taciturno para cá, taciturno para lá, né? Ninguém entendia nada do que era taciturno. Então, mas tudo bem, até hoje eu uso esse termo, foi um termo que eu aprendi com a Agatha Christie, eu aprendi com o Hercule Poirot. Mas eu acabava tendo aquele trejeito do Hercule Poirot. E aí você vê a influência do personagem, é muito grande. Faltou o bigode, né? Faltou o bigode. O bigode eu não consegui. E a cabeça oval também. Isso é uma coisa que eu não consegui. O legal aí é que a gente vê uma coisa que seria o quando o personagem é tão marcante que ele chega a influenciar na vida da pessoa aí. É, exatamente. Acredito eu que isso não aconteceu somente comigo, eu não sou o único louco que passou por esta fase de querer, inclusive, ter ali os trejeitos e do personagem que você tanto gosta. Tem uma boa notícia para você, porque uma vez eu estava lendo Yahoo e uma pessoa perguntou como ela fazia para ficar vampiro igual ao Eduardo do Crepúsculo. Então, assim, a dica do cara foi abrir a geladeira e fica parado na frente da porta. Pois é. Só não sei se ele ia brilhar ao sol, né? Mas É. branco e gelado ele ia ficar. Purpurina resolvi o caso dele. É verdade. Então, o Hercule Poirot, ele é o primeiro personagem aí que eu destaco nesse nosso bloco sobre personagens marcantes da literatura. Então, depois desse cabeça de ovo, vamos para o próximo. Bom, agora depois aí da apresentação do cabeça de ovo do personagem Gui, vamos seguir aqui falando aí sobre o meu segundo personagem aqui da lista, que é um personagem um tanto recente aí, eu acho que o mais recente da nossa lista de hoje, que seria aqui o Thomas Cayley, do livro A Mão Esquerda de Deus, né? Que na verdade é uma trilogia, que foi lançado aqui no Brasil em 2010. Então, assim, é um É personagem um livro bem bem recente. recente comparado aos outros aqui citados. E não é um livro tão conhecido assim, pelo menos não no grupo de pessoas que eu conheço. É o que eu acho interessante nessa saga, né, ali da Mão Esquerda de Deus. Assim, aí é só um detalhe mesmo, de curiosidade. É porque o título original, The Left Hand of God, se a gente fazer a tradução, é bem isso mesmo, a Mão Esquerda de Deus. Então, não é aquela coisa, aquela tradução que sofre muito quando a gente faz uma adaptação para o É português, né? verdade. De a mão canhota de Deus, por Sim. exemplo, canhota de Deus. Não, vai muito na linha literal mesmo. Se você traduzir ao pé da letra, é realmente isso aí, a tradução do título do livro, né? Bom, seguindo aqui sobre o personagem, é um personagem não muito conhecido aí, que eu queria muito que virasse filme, porque o cara é um psicopata mirim. Eu gosto muito do Thomas Cayley porque ele é aquele personagem que ele é um personagem principal, não, ele é o anti-herói, né? Que começou realmente a aparecer um tanto aí, um certo número de anti-heróis ultimamente, aparecendo cada vez mais, mas o Thomas Cayley, ele é aquele anti-herói. No decorrer do livro você vai ver ele matando muita gente, é o cara que realmente vai fazer aquele tapete de corpos lá, sem dó nem piedade, até pela história do Thomas Cayley. Ele foi criado aí num santuário, que seria um santuário de uma religião distorcida, que seria a religião da Igreja Católica, se eu não me engano. O autor, ele mexe muito com essa visão, ele pega coisa assim do nosso dia a dia, que é a religião, e ele mostra ela como seria ela distorcida. E o Thomas Cayley aí no meio desse ambiente aí treinado para ser um soldado para eliminar todos os hereges da Terra. E o Thomas Cayley, ele exerce uma função um pouco mais forte nisso, porque nesse santuário, apesar de ter vários garotos lá junto dele treinando para o mesmo objetivo, Thomas Cayley, além de ter treinamento militar em campo, ele tem um treinamento de estratégias, porque o Redentor Bosco, ele acredita que o Thomas Cayley teve um sonho, né, uma revelação aí de Deus, que na verdade não é Deus, é o Redentor enforcado para eles, que o Thomas Cayley seria o anjo da morte, a mão esquerda de Deus, que viria à Terra para eliminar toda a população, porque Deus se arrependeu aí da sua criação. Então, Thomas Cayley é bem explicado porque ele seria esse anti-herói. Ele é criado aí nesse ambiente aí de uma religião distorcida. No primeiro momento do nosso cast de hoje, nós falamos ali sobre a questão das capas. Essa capa, que é tradicional, que da edição aí brasileira da Suma de Letras, essa capa ela tem muito a ver com o livro ou é mais um efeito mesmo assim, né, estilístico para atrair leitores? Na verdade, eu acho que a capa é realmente seria ele realmente descreve o ambiente do livro. Eu acho que não é aquele livro que te engana pela capa, não. Ele é bem. A história dele é bem ligada assim com a capa, que é realmente uma capa mais sombria, né? E tem aí um garoto, acho que você pode pesquisar em casa e ver, que é um garoto segurando a espada, um garoto com a túnica aí toda preta, que todos os jovens que são treinados lá por essa religião usam. E na verdade, todos os redentores já formados usam essa capa. E realmente simboliza, mostra assim o Thomas Cale como realmente um anti-herói aí, mais para vilão do que para herói. Duas coisas assim que eu vejo nessa capa. A primeira é que toda vez que eu vejo alguém com uma roupa nesse estilo, eu me lembro de Assassin's Creed. É Sim, automático. é. Não é? É automático. Tem uma aparência mesmo. E tem uma aparência. E virar o filme agora, então, aí pronto. Agora que ficou. Aquilo que a gente falava também sobre filmes, né, e como eles influenciam depois que você vai ler um livro. Por exemplo, eu quando eu li o quinto volume de As Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões, eu não conseguia mais ver o Tyrion como eu via antes da série da HBO. Agora eu vejo somente como o ator que interpreta, como o anão, aquele anão bonito, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas isso, então assim, vai vir o filme aí do Assassin's Creed, né? Já lançaram o trailer e tudo mais. Então, isso vai ficar ainda mais presente. A gente já tem os jogos, é verdade. Então você já tem esse recurso visual que é diferente do que o livro te proporciona. Um outro comentário sobre a capa é que se o Thomas Cale é a mãe, A a mãe de mão. esquerda de Deus, é. Ah, nossa, isso não ia dar certo, não. Isso ia gerar uma blasfêmia. A mão esquerda de Deus, ele não poderia ser canhoto? Na verdade, eu acho que seria muita coincidência para um livro, né? Não, mas seria legal ele ser canhoto, porque assim a mão esquerda de Deus é canhoto. Mas eu acho E que. ele é destro na É capa. porque, na verdade, a mão esquerda de Deus está ligado mais à visão do Redentor Bosco sobre o Cale, né? Que ele criou o Cale para ser essa pessoa, para realmente para ser o anjo da morte, mas na verdade é mais sobre a visão do Redentor Bosco sobre o Cale do que o Cale, porque o Cale, ele em determinado momento, não é um spoiler assim que vai Oh, meu Deus, não vou ler esse livro mais, acabou atrapalhar minha sua vida. leitura, porque realmente acho que na descrição vai ter, ou se você ler qualquer resenha, que ele vai sair uma hora, ele vai conseguir fugir do santuário. E ele vai começar a descobrir um mundo todo, porque para você ter ideia, o Thomas Cale, ele nunca tinha experimentado açúcar na vida dele. Então, assim, era um lugar bem regrado mesmo, né, nesse quesito de treinamento e comida. E tanto que tem o amigo dele, o Henry, ele caça ratos no santuário e ele consegue preparar esses ratos aí para comer, fora a gororoba lá que os redentores dão pros iniciados lá. É, mas diante de tudo isso, eu ainda acho que ele deveria ser canhoto. Eu faria ele canhoto, porque assim, eu sei que é uma questão simbólica, mas faria mais sentido a mão esquerda de Deus ser canhota. Porque olha só, a mão esquerda de Deus é destra, que coisa mais contraditória. Quem sabe ele não é a mão direita e você tá aí falando. É, pode ser. Afinal de contas, é o Redentor, ele. O Redentor Bosco, não é? Como você estava falando. Ele tem uma visão distorcida da coisa. Pode ser que está realmente distorcendo. Então pode ser, quem sabe, seja um jogo de palavras. Realmente a gente Pode vê ser. aí, o livro ele tem essa questão aí da. Acho que assim, para quem lê mais superficialmente, Thomas Cale é um garoto violento e o autor ele mexe muito com acaso. Então ele vai ter muito acaso no livro, por exemplo, tava tudo indo bem, o plano ia correr bem, até que uma árvore caiu e matou o grupo de não sei quem, que gerou uma guerra não sei aonde. E o autor ele é muito louco. Eu gostei mais assim da obra porque o Paul Huffman consegue, ele tem uma escrita totalmente, acho que nova assim do que eu já li, uma descrição totalmente nova. Um exemplo é que ele é a única pessoa que no meio de uma discussão séria entre Cale e uma garota, ele chega e o bebê disse bubu babau babau. Então assim. Então é um autor, ele é muito louco, ele mexe muito com acaso e com coisas tipo sem sentido mesmo. E ele consegue realmente mostrar como um ideal distorcido pode afetar a vida de uma pessoa aí. E eu acho que ele traz muito do quesito dele ser jornalista para a obra dele. Eu acho que isso é o que faz um livro, não somente o personagem, mas um livro ser um livro marcante. É quando você consegue trabalhar outros temas que vão além do enredo principal, são temas que estão amarrados. É o que faz, por exemplo, de Jogos Vorazes, há quem goste, há quem não goste. Eu, particularmente, não gosto da narrativa, da escolha, né, que a Susan Collins ela É, fez, eu gosto de muito narrar em primeira da história dos pessoa. Jogos Vorazes, mas infelizmente eu não consigo ler o livro, não. É, eu gosto, então, é exatamente isso. Eu gosto muito da história da saga dos Jogos Vorazes, porque tem uma história muito interessante que você pode trabalhar. Eu, que sou professor, por exemplo, você consegue trabalhar em sala de aula, né, a ideia de governo, a ideia de classes. Então, assim, vai além de um romancezinho entre um lobo e um vampiro que brilha ao sol e uma menina que não sabe o que quer ser. Então, assim, nada contra também. Ah, eu sei que tem pessoas que gostam desse livro. Eu li umas 30 páginas somente porque não consegui ler mais. Sinceramente, também não consegui ler mais. Mas, assim, esses temas transversais é o que faz com que um livro se torne um grande livro. Voltando ainda nessa ideia da mão esquerda de Deus. Essa capa, ela é uma capa, eu não sei bem o que eu sinto quando eu olho essa capa. Eu fico muito com um olhar muito preso, né, ao personagem da capa, que é o Thomas Kail. Eu fico muito preso a esse personagem, mas eu tento entender o restante da capa. Eu particularmente não gosto É, porque assim, a capa, analisando assim, eu acho que tem muito a ver. Aqui ela tem um tom mais roxo, né? Mas isso. ela tem muito a ver com a questão do. Primeiro, ela tenta passar uma questão sombria, que Isso. eu acho que representa um pouco o Thomas Kail, porque ele é uma pessoa realmente que foi criada para ser uma pessoa que a gente pode dizer mal, mas que ele acaba tentando fazer. Algumas horas ele tenta fazer o bem, mesmo que isso acabe gerando mais caos. Mas assim. A gente tem aí o fundo da capa, o santuário, ele é um lugar de paredes de uma cor só, se eu não me engano, cinza, e que, tipo assim, muitas pessoas se perdem porque realmente parece um labirinto. Então é um lugar totalmente cinza, não tem mais nada além de cinza. Então é basicamente as únicas cores que eles veem, fora as armas e os equipamentos, é a cor preta da sua vestimenta e o cinza da parede, entendeu? Entendi. Uma Então curiosidade na fica mais história fácil de é entender a capa. que, para você ver como é um pouco a visão lá deles. Por exemplo, a batina deles ali que eles usam, elas não têm bolsos, porque eles consideram isso um tipo de pecado, porque quem tem bolso é para esconder alguma coisa. E a mesma coisa acontece com porta, porque no santuário portas não têm fechaduras, porque quem tem fechadura é para esconder alguma coisa dentro de quartos e portas, assim, atrás das portas. Então você vê a visão distorcida da religião. É interessante isso. Aí temos aqui. Porque o Thomas Kail seria marcante? O Thomas Kail ele seria marcante porque ele demonstra o lado assim mais sombrio do ser humano. Ele tem essa questão de ter sido treinado para ser mal e ele realmente tem esse conflito aí interno quando ele tenta causar o bem, mas vê que sempre vem acompanhado de caos. Então ele tem um lado sombrio assim do ser humano. Ele é um cara cruel, né? Porque foi criado para ser assim, vítima de uma ideologia distorcida aí. Thomas, ele vive aí o seu conflito interno, apesar de ser um cara mau, tentando fazer o bem, e isso afeta muito, assim, acho que o leitor, porque a gente, todo mundo tem momentos que precisa decidir, fazer muitas escolhas que causam aí um conflito. O Thomas, ele, apesar de forte, ele é muito frágil mentalmente, então ele é marcante por causa disso. Ele mostra, tem uma aparência muito, muito cruel, mas que na sua mente ele é bem mais frágil do que aparenta ser aí. E esse conflito é um conflito sempre interessante, né? Da psique do personagem com o que ele demonstra, com o que ele aparenta ser, na verdade, com seus atos. É um conflito bem legal de ser trabalhado sempre na literatura. Sim, e tipo assim, agora falando se eu me identifico aí com o Thomas, bom, eu não sou um psicopata mirim, então assim, nem saio por aí matando qualquer pessoa que me olha feio, né? Mas eu acho que eu sou um tanto prático, evito aí o sentimentalismo como é o Thomas Kail. E apesar de que algumas vezes aí eu tentando ajudar aí pessoas, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. Acho que eu me identificaria aí com o Thomas Kail nesse quesito aí. Então vamos para o próximo personagem marcante da literatura em minhas idas e vindas pelos livros. Então, meu próximo personagem aqui que eu vou falar da. O próximo personagem marcante aqui da literatura, seguindo o nosso tema do nosso primeiro cast, aqui do farolcultural.com, é um personagem muito, muito recente, assim, muito recente na literatura voltada aqui em publicação brasileira, porque esses livros já foram publicados já tem um tempo, desde a década de 90, mas no Brasil é um sucesso recente, que é o Tyrion Lannister, que é o anão ali da saga Game of Thrones, da série da HBO, das Crônicas de Gelo e Fogo na literatura, na publicação dos livros. Acredito eu que muitas pessoas já conhecem o Tyrion Lannister, que é o Duende, conhecido também como Duende, né? O meio-homem, o gigante de Lannister. Então, assim, ele é, ao mesmo tempo em que ele é minúsculo, ele é muito grande, principalmente na história das Crônicas de Gelo e Fogo. Você consegue justamente isso, amar ou odiar. Não tem meio termo com o anão, que na série é muito bonito, diga-se passagem, na HBO, ele é Muito interpretado pelo bonito. Eu Peter Dinklage, e ele é ia muito falar isso bonito na agora série. porque na série é lindo, é muito lindo mesmo, comparado ao do livro. É, no livro ele tem praticamente, assim, deformidades, né? Não somente uma ou outra característica, mas ele é um anão assim de pernas atrofiadas, cabeça grande demais para o corpo. Então, ele tem características totalmente bizarras. Um olho é de uma cor, outro olho é de outra cor. Sem Então, ele é nariz. realmente uma aberração, digamos assim, para o seu pai, né? O patriarca da família Lannister. Então, assim, ele é uma aberração. Tanto é que a sua irmã, a Cersei Lannister, faz maldades com ele quando ele é criança, porque justamente o vê como isso, como uma coisa bizarra que matou a sua mãe. Ô Gui, você não tá ofendendo demais o personagem, não? Não, não, não é ofensa, até porque ele sabe disso. Eu A não vejo como gente já ofensa. sabe que ele é feio, cara. Não precisa ficar jogando na cara do coitado. Mas assim, olha, uma das coisas que é marcante justamente nesse personagem é justamente isso, porque ele sabe de tudo isso. Então, assim, mas ele tem características, ele tem qualidades também. Ele sabe de Ele tudo foge do isso. padrão, né? Ele justamente ele é um personagem fora da curva, se você for olhar. Porque ali na batalha pelo Trono de Ferro, você tem cavaleiros, você tem soldados, você tem aqueles personagens todos, né, assim, de características colossais, e aí você tem o Tyrion, que é um meio-homem de uma cabeça enorme, com um olho de uma cor, outro olho de outra cor, um olho verde, outro olho preto, né? Sem nariz. Então, assim, é totalmente fora da curva o Tyrion Lannister. E ele sabe disso. E uma das coisas que justamente o ofende não é a sua característica, não são as suas características bizarras, mas é a falta de respeito da família, a falta de respeito do pai, a falta de amor do pai, que nunca o viu de fato como filho. E isso é uma das coisas que mexe muito com ele. Mas ele compensa tudo isso com perspicácia e inteligência. Então é um dos personagens mais inteligentes, se não o mais inteligente de toda a saga das Crônicas de Gelo e Fogo. Aí eu não estou falando da série da HBO, porque ela, a partir, principalmente depois da quinta temporada, ela já segue uma linha bem diferente dos livros. Nós estamos falando aqui de personagens marcantes na literatura. Por mais que tenham havido aí tenha havido uma ou outra adaptação, né, para o cinema, para séries, mas nós estamos focando nos livros. E nos livros, com certeza, o Tyrion Lannister, ele é um dos personagens mais fortes de toda a série. E não forte no sentido, obviamente, né, não forte no sentido físico, mas forte de presença mesmo. Quem não gosta dele? Eu fui pesquisar algumas coisas sobre o Tyrion Lannister, eu coloquei assim no Google: Tyrion Lannister, aí o Google já completa, morre. Todo mundo quer saber se o meio-homem, o duende, se ele morre. Apesar que acredito eu que se o George Martin, né, que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, resolver matar o meio-homem, matar o duende, ele praticamente está assinando a sua sentença de morte, porque ele sofrerá emboscadas aonde quer que ele esteja. Ele vai sofrer emboscadas, atentado terrorista, porque até o Estado Islâmico gosta do Tyrion Lannister. Eu espero que não tenha nenhum participante do Estado Islâmico nos ouvindo. Você fez uma declaração perigosa falando do Estado Islâmico agora, hein? Você tá corajoso quando saíram do seu lado. É, eu, Isso é verdade. Eu estou começando a acreditar que irão explodir nossos estúdios. É o Tyrion Lannister, ele realmente é um dos personagens aí mais queridos, apesar de feio, como você ofendeu, coitado. Ele é um dos personagens aí mais queridos por sua sabedoria e se destacar entre os demais aí. É, tem inclusive um livro, né, que fala sobre as sabedorias do Tyrion Lannister, que são as frases mais marcantes dele ao longo do livro, porque realmente ele tem as melhores frases, com certeza saem do Tyrion Lannister. São coisas que nos faz parar para analisar o contexto do livro, no contexto do livro, melhor dizendo, toda aquela guerra pelo trono de ferro. Aquelas frases fazem com que você fique pensando que não precisa, não basta ter força e ter alianças, é preciso ter um intelecto e saber lidar justamente com esses conflitos. E ele consegue muito bem fazer isso. Ele tem que trabalhar com um conflito familiar, um conflito com as suas lembranças, porque ele constantemente traumatizado, constantemente ele tem os fantasmas da lembrança ali, o apavorando, né, das coisas que ele passou na sua juventude, da sua primeira paixão, que na verdade foi comprada e tudo mais, e que ele vive com esse fantasma assombrando. Então ele está a todo momento trabalhando com conflitos e tendo que administrar esses conflitos. Então é um personagem marcante para mim, que, sem sombra de dúvida, apesar de muito recente para nós aqui brasileiros, é o Tyrion Lannister. Sim, é um personagem que mostra superação, né? Sem dúvidas aí, apesar de ser praticamente desprezado aí pelo seu pai e pela sua irmã e protegido pelo seu irmão Jaime, ele apesar de tudo isso continua tentando conquistar aí seu lugar no reino, sabendo que como ele não pode ser um guerreiro nem um lorde tão famoso quanto qualquer outro, ele tenta superar tudo isso aí com sua sabedoria. Então, aquela velha desculpa, né, que me falaram aí um tempo atrás, se você é feio, você tem que ser inteligente. É bem a cara do Tyrion Lannister, realmente isso, porque ele de fato é inteligente. Então, e talvez por isso ele seja um dos mais queridos, se não o mais querido personagem de toda a saga das Crônicas do Gelo e Fogo. Se bem que a gente não pode falar isso em voz alta, esse cast não pode chegar aos ouvidos do George Martin, porque senão o George Martin vai matá-lo. Ele é um assassino aí, a gente deveria prender o George Martin e fazer com que ele escrevesse em uma cela, segundo o que a gente quisesse, né? Querendo que ele parasse de matar os personagens favoritos aí das pessoas. Por favor, George, por favor. Com certeza. Aí, dentro do cast, nós temos a proposta de pensarmos se você se identifica ou não com esse personagem que foi marcante para você. O guia é bem baixinho. Aí, ele é um anão, né? Ele é um meio-homem, ele é um duende, e ele não tem nariz, tem o olho de uma cor, o outro olho de outra cor. Você Então, se assim, identifica com isso? fisicamente eu não me identifico. Ah, tá. Eu tenho um olho, tenho dois olhos, né, de uma cor somente. Eu tenho meu nariz ainda, graças a Deus. E apesar de não ser anão e de não ter as características físicas aí do meio-homem, do duende, eu me identifico sim com o Tyrion Lannister. Me identifico em partes, na verdade. Eu me identifico principalmente O vinho que ele toma. com o vinho, sim, com o vinho, é verdade, mas não é somente por isso, não. Eu me identifico principalmente com o gosto pelo livro que ele tem. Tanto é que nós temos o blog, né, o farolcultural.com, que fala justamente, melhor, fala principalmente sobre livros, e é esse o tema aqui do cast de hoje. Então, ele acredita muito no conhecimento, ele acredita muito na informação, e ele é um personagem que lê muito, que estuda muito. E eu gosto muito disso no personagem. Então, eu me identifico nesse sentido com ele, sim. Então, esse aí é o meu personagem marcante de hoje, o meu segundo personagem. Agora, Gui, Agora. eu queria fazer uma pergunta. Como você disse lá sobre o cabeça do Poirot, você por acaso tenta imitar o Tyrion aí, bambiando aí enquanto você anda? Eu, na verdade, eu já ando assim mesmo, eu não consigo andar em linha reta. Eu Entendi. fico desconcertado quando eu sei que tem pessoas atrás, porque eu sei que elas estão olhando para mim, aí que eu começo a andar realmente Lucas fazendo. para te enfiar a varinha. Não, até porque, como você disse, tem que ir no reino lá para comprar as varinhas. E aqui ninguém tem acesso à varinha. Ninguém vai enfiar a varinha em lugar nenhum. Mas eu realmente eu ando meio desconcertado. Não de forma influenciada pelo Tyrion Lannister, mas eu não consigo andar em linha reta. Parece que estou sempre com uma taça de vinho na mão, ou Exato. duas, ou três, ou quatro. Mas é um problema sério. Eu não consigo andar assim. Então, nesse sentido, é uma identificação não intencional com o personagem. Agora. Mas o caminhar do personagem é mais feio que o meu, porque ele realmente, como você falou, ele bamboleia no caminhar dele. Então, é um caminhar muito feio. Ele já é feio, né? Então, continua por Agora, eu aí. acho que uma coisa que todo mundo ia querer se identificar com o Tyrion aí é que a questão do dinheiro, né? Ser rico, todo mundo queria se identificar um pouco com ele por causa disso aí. É, realmente, ele vive ostentando essa ideia do dinheiro, né? Quase um funk ostentação, o Tyrion Lannister. Ele vive ostentando o lema da família, né? Um dos lemas da família, na verdade, é de que os Andes sempre pagam as suas dívidas. Então, ele realmente faz bom uso disso e compensa muitas das coisas que ele não tem justamente com o ouro, o Lannister. Então, ele sabe usar da inteligência e também sabe usar da influência, da importância do ouro, né, do dinheiro em si. Como eu ia dizendo, então, agora que falamos de nossos personagens marcantes, os principais, claro que existem outros, nós vamos agora fazer menções honrosas aqui a um ou outro personagem marcante. Você quer fazer primeiro aí a sua menção honrosa ou eu posso fazer aqui mesmo a Eu menção? vou seguindo aí com a menção honrosa. Seria aí de um personagem também recente para mim e acho que começou a ficar um pouco famoso aqui no Brasil por agora, principalmente aí com o lançamento da série, né, recentemente lançada aí, que seria o Uhtred das Crônicas Saxônicas, lançado em série como O Último Reino. É um personagem aí que me conquistou rapidamente aí logo no primeiro livro. É um personagem, acho que um dos personagens mais carismáticos que eu conheci assim na literatura seria o Uhtred das Crônicas Saxônicas. Sem sombra de dúvida, acho que o Uhtred de Beerenburg, né, ele realmente é um dos personagens mais carismáticos. Eu concordo com isso. Dos livros que eu já li, o Bernard Cornwell, ele trabalhou muito bem a história do. Não, eu também não terminei de ler a saga, ainda terminarei de ler essa saga, mas dos volumes que eu li até então, ele trabalhou muito bem essa história. E foi uma das coisas que a gente conversando em off sobre a série, sobre a adaptação, que inclusive tem sido transmitida pelo History Channel, na série televisiva, uma das coisas que me incomodou bastante que é o salto na história. A gente perde muito detalhe importante Sim, da isso é história de verdade. vida do Uhtred. E isso ficou muito A ruim. infância dele, né? A gente perde muito o porquê ele Muito. começou a amar a cultura dinamarquesa. A gente perde isso. Na série não Exatamente. tem essa essência do porquê ele. Não mostra como é que isso acontece, como é que ele vai deixando o seu lado inglês, né, adormecido em prol dessa paixão pelo estilo de vida E como dinamarquês e tudo ele mais. começa a considerar realmente o Ragnar como seu pai, né? Porque ele raramente fala do seu pai assim com carinho, seu Do verdadeiro pai, Uhtred, que é sim. o Uhtred, né? Antes dele. Mas quando ele fala de pai, ele realmente se refere ao Ragnar, assim, que é um dinamarquês. O Uhtred é um saxão, considerado pelos saxões um dinamarquês e considerado pelos dinamarqueses um saxão. Então é esse conflito aí que ele vive sempre querendo estar ao lado dos dinamarqueses, mas por estar ligado a juramento ao Alfredo, ele não pode. Então a gente vê muito ele apoiando o Alfredo, mas falando muito mal dos saxões, enquanto elogia muito os dinamarqueses aí. É um conflito bem interessante, realmente merece menção honrosa aí o Uhtred. A minha menção honrosa vai para um outro personagem, que é um personagem muito polêmico, não sei se todos conhecem, mas talvez conheçam o livro, tenham ouvido falar com certeza, ouviram sim, não sei se já chegaram a ler, que é o Humbert Humbert, que é um professor universitário de literatura. E esse professor, né, de universitário de literatura, ele narra a saga do livro Lolita. Então, ele é um personagem muito Um dos polêmico. livros mais polêmicos aí já escritos, né? E que Sim, um dos livros mais polêmicos. até hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu digo até hoje porque se eu ler esse livro, você ler esse livro e uma terceira pessoa o ler, com certeza, se nós tentarmos para gravarmos um cast sobre ele, haverá uma discussão ferrenha de pontos de vista e tudo mais, porque ele é um livro muito complexo. Algumas pessoas veem em Lolita um livro erótico. Eu não vejo assim, eu acredito que é um livro onde há sim um teor de erotismo, claro, há, isso é inegável. Mas ele não é um livro erótico, ele é um livro que trata de uma questão muito séria, porque apesar de na época isso não estar tão em voga como hoje, mas aquilo nada mais é do que a pedofilia em nossos olhos de hoje, no nosso olhar. Então é um tema muito muito caro à sociedade, é um tema muito muito assim, como posso dizer, ele requer muito cuidado no falar, tem que ser falado, tem que ser discutido, mas eu acho que o grande perigo de Lolita, que o torna tão polêmico, não é o livro em si, é a leitura do livro. Porque se você acha aquilo bonito, se você se sente excitado com aquele livro, sinto muito, meu querido, mas há alguma coisa de errado com É você. errado, sim. Porque, né, se você vai para analisar, você está falando de um homem na casa dos 30 anos que se envolve com uma pessoa que está na casa dos 12 ou 14 anos, melhor, que tem paixão, né, por meninas dessa idade, de 9 a 12, de 9 a 14 anos, É, enfim. e é Então, o tem que eu algo tava, errado com você. a gente tava discutindo aqui em off, que é a questão de que eu realmente eu não li assim o livro inteiro, eu li algumas primeiras partes. É uma leitura assim, por ser um clássico, né? É uma leitura um tanto. A gente não tem aquela narrativa tão agradável, vamos dizer assim, a leitores mais recentes, que não estão acostumados a clássicos. Mas é um livro que eu não recomendo a pessoas que são facilmente influenciadas pelas histórias Influencia, que leem. isso. Então, assim, eu não recomendo. É um livro muito, acho que forte, né, no quesito do assunto que ele trata e que realmente. Uma curiosidade que eu tenho sobre o livro, que eu não sei se você sabe, mas se ele teve alguma questão de proibição em alguns países pela questão que ele trata aí. Você sabe alguma coisa sobre isso? Nessa questão do tema você fala, né? Sim, é por ele ser tão polêmico, se ele teve alguma proibição aí em alguns países, porque realmente não é um tema que é complicado aí de se tratar assim na literatura. De se trabalhar a literatura em alguns países, por exemplo, livros com teor menos polêmico, né, já foram inclusive proibidos e tudo mais. Eu já li sim acerca disso, da publicação ter sido proibida em alguns locais. Eu não vou lhe dizer agora ao certo aonde, mas eu sei que eu já tinha lido sobre isso. Sobre essa questão da proibição da publicação desse livro, sim. Mas agora de cabeça não sei lhe dizer. Faz muito tempo que eu li a crítica sobre ele. Eu li, eu assisti até. Eu lembro que quando eu li isso foi quando eu assisti um filme que fazia, né, adaptado aí, que era uma adaptação desse livro. Mas de cabeça eu não consigo te dizer, não. Depois a gente passa essa informação aí. A gente pode fazer até um post para informar isso. Agora, ainda sobre o Humbert, né? Ele é obcecado pela Lolita, né? Pela Dolores. Então, ele trabalha com temas assim que são temas bem bem difíceis de você discutir até em determinados locais. Quando a gente trabalha isso em sala de aula, algumas pessoas torcem o nariz e tudo mais. Mas assim, ele trabalha com a questão da obsessão. Como eu disse hoje, né, pensando nos olhos de hoje, ele trabalha com essa ideia da pedofilia, porque a Dolores, ela tem 12 anos, salvo engano. Faz muito tempo que eu li Lolita, mas eu ainda lembro de muitas coisas do livro. E uma coisa que me chama muita atenção, sem spoiler, mas é uma frase da Lolita, que em determinado momento, quando o Humbert, ele vai reencontrá-la, ela diz para ele que ela diz o seguinte: você acabou com minha vida. Então eu acho que se havia algum encanto do leitor na narrativa, esse encanto se acaba ali, porque aquela frase diz tudo. Ele acabou com a infância da Lolita e tudo mais. Eu acho que é o que o autor tentou fazer, né? Realmente mostrar que não tem nada de belo nessa história, né? Não tem nada de belo aí. Exatamente. Ah, salvo engano, assim, ainda dentro da cidade da proibição, Eu acho que foi na França mesmo que houve uma proibição. Não durou muito tempo, não, mas na França houve uma proibição desse livro, do livro Lolita. Não somente na França, mas a França foi um dos países que fez essa proibição temporária. Então, assim, só para responder aquela pergunta, porque eu tenho que ir puxando na memória. Mas a França foi um dos países que fez por 2 ou 3 anos. Aí que depois a gente faz um comentário aí para a gente colocar aí nos comentários a informação correta. Mas é isso. Então, ele merece menção honrosa não porque ele inspira, mas pela construção do personagem, né, que foi feita pelo Vladimir Nabokov, que é o autor de Lolita. Ele escreve de uma maneira genial. Então, a menção honrosa vai mais pela construção do personagem do que pelo personagem em si. É porque o personagem, ele narra o livro, como ele narra o livro, então ele narra de um ponto de vista que acaba distorcendo a realidade e você acaba achando aquilo muito bonito. Se você não tiver um olhar mais apurado, você acredita muito no Humbert de Humbert. Então ele não é um narrador que mereça confiança. O autor Você já tem que mergulha, saber. faz o leitor realmente mergulhar muito nos pensamentos do Humbert. É, exatamente. Ele é muito bem feito, assim. Ele trabalha em primeira pessoa de uma forma genial. Então, ele merece aí a menção honrosa, sem sombra de dúvida, somente nesse sentido, pela persuasão e pela forma como ele foi construído. Então, nesse sentido, ele merece a menção honrosa, mas não é exemplo para ninguém, sem sombra de dúvida. É, como eu disse, é um tema muito polêmico, é um tema muito caro para nós ainda hoje. É um assunto que requer muita atenção e muito cuidado de todos nós. Certo, então a gente tem aí, finalizando agora, né, Gui? Vamos, Exatamente. já tomamos aí o tempo de vocês. Agradecemos aí por estar conosco aí no nosso primeiro podcast do FarolCast, né? Lá do site Vai Farol perdoando Farol. os erros aí. Certo, vão perdoando aí os erros. Primeiro podcast nosso aí. E esperamos seus comentários para a gente estar tá aí sempre melhorando aí nos próximos podcasts, com convidados certamente, e com temas aí que certamente vai gerar algumas briguinhas no Facebook, provavelmente, porque a gente gosta disso aí, guerra civil neles. E lembrando o seguinte, que no farolcultural.com nós sempre colocamos lá, após a publicação do podcast, nós colocaremos, na verdade, o tema da nossa próxima conversa, da nossa próxima discussão. E a gente quer que vocês também participem já de antemão, quando vocês lerem lá o post, mandando comentários sobre o assunto para a gente ler aqui também. Certo. E comente esse cast para nós também fazermos aí a menção a vocês que fizeram os comentários e enriqueceram também essa discussão. Comente também lá no Facebook, nós temos também uma página no Face, a página do farolcultural.com. Bom, se você lendo aí quando a gente publicar o próximo tema, só mandar um e-mail para a gente ir lá entrando na página em contato, envia um e-mail, a gente vai ler e quem sabe até nós chamamos você para participar aí do próximo FarolCast aí, certo? Então, não fique à deriva, siga o farol.